Então é o seguinte, se você cantar essa música e alguém cantar, eu vou lhe pagar 1.000. Se ninguém cantar, eu ganho 2. Pronto, fechou. Valeu. Vou ficar só daqui, viu? Se eu bebi, se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou, eu andei mostrando seu retrato. Isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, que eu já... Sabe o caminho pra seguir. Canta pra mim, vai. Deve ser outra pessoa. Mas se fosse diferente, você também assumiria. Esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abrir. Rapaz, chega, eu vejo aquele negócio plim, não, eu não tô conformado. Não, ninguém, eu não vi ninguém cantar. Eu tô meio surdo, não vi. Eu não ouviu? Não, eu vou tirar a prova dos 9 agora, cante outra. Se cantar agora eu me conformo. Aí eu me conformo. Cante mais uma. Se não acha, tá tonta pra fazer essa ligação com ela. Tô sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar. É amanhã, né? Estou feliz de verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim porque entendi que é fazer amor na despedida. Mas Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer amor na despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho. Quando eu tirei você da minha vida, canta pra mim! Saudade, acho que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá. Rapaz, cadê o gritinho? Ó, um já foi, eu já perdi. Me daqui, chega pra lá. Não quero apostar com você mais não. Se eu vai, cantar, então... essa aí eu ganho pra você. Duvido. Eu quero ver. Tá, cante aí pra ver esse negócio. Ninguém vai cantar não, pô. Ninguém liga pra tu não, rapaz. Eu não vou negar que sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é o meu doce mel, meu pedacinho de céu. Mas eu não vou negar, você é minha doce amada. A paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Quero ouvir. E é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem vocês. Apo bandido. Ganhamos. Você tá liso. Sai fora. Apo bandido, rapaz. No dia que eu saí de casa, fui pro mundo. Como é aquela música? Aí você acaba comigo também, bicho. Então. Essa aqui só quem tem mãe, viu? É mesmo? Só quem tem mãe. Infelizmente a minha partiu tão cedo, a né? A minha também. Mas eu vou tentar. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Quero viva. Eu sei que ela nunca nunca compreendeu. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Rapaz, eu vou embora. Tô liso, vou ficar fazendo aqui na festa. Só mais uma e já foi. Ei, só mais uma e já foi. Vou nessa. Você é tirada a cantadora, então cante aí pra ver. Vamos embora. Eu caminhei sozinho pelas ruas. Falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Nos sonhos você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Quero ouvir! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Nos sonhos você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acu. Solta a voz e canta assim, quero ouvir, quero ouvir. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou um delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Já chega, não, quero saber mais não.